1.120 kHz. Rádio Mais de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Juntos na primavera. Sempre ao seu lado. Mais, muito mais pra você. Porque eu gosto tanto. Mais, eu te quero tanto. Rádio Mais, eu te quero mais. Rádio Mais, e de novo mais, mais. Porque eu gosto tanto. Daqui a pouco, tem mais som. Manusele, qualidade, menor preço. Cobrimos qualquer oferta, tudo em 10 vezes sem juros nos cartões. Piso entre piso, 56 por 56, retificado. Mancha d'água B, a partir de 16,75 metros quadrados. Cobrimos qualquer oferta anunciada pela concorrência. Aceitamos carro e moto como parte do pagamento. Manusele, Rua Barão do Silva Azul, 1202, no centro de São José dos Pinhais, com estacionamento grátis. Telefone 3382-2244. Loja também em Paranaguá. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Consórcio, soube te ajudar a planejar a compra ou a troca do seu carro ou moto. Entre no nosso site consórciocervopa.com.br ou baixe nosso aplicativo Consórcio Servopa. Sempre aqui. Está procurando soluções mais eficientes em contabilidade? Agende uma visita com a Forma Neto e Silva, ligando para 30 35 21 11. Conte com uma equipe especializada em serviços contábeis em geral, escrituração fiscal, gerenciamento de departamento pessoal, imposto de renda, consultoria contábil e fiscal. A Forma Neto e Silva vai ajudar você a gerar resultados positivos para a sua empresa. Ligue e agende seu atendimento. 30 35 21 11. Fulanete Silva, Rua Marcelino Nogueira, 278, em São José dos Pinhais. Só na Fiat Barigui, a melhor em Fiat você encontra. Nova Strada Endurance Cabine Plus, 1.4 Flex 2021, de 65.990 por 57.990. Para CNPJ e produtor rural. Fiat Barigui Empresas, a melhor solução para seu negócio. Perceba o risco, proteja a vida. Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais. Olha a hora. 7:03.